degrees. ILS X-ray procedure. Runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Solve the approach control 120.80. Control tower on 118.95. Ground control and clearance not available. Attention, taxiway. All Objeto 5819, boa noite, sendo verificação, chega da Mari, desce o antenigo 050. Chega da Mari, 050, Então, 3152, boa noite, essa é a identificação, chega da Mari, desse mantenha nível 060, autorizado da presente pro o EDITAP. Desce 060, identificou, vou EDITAP, 3152. Objeto 5809, desça para 3.000 pés, ajuste 907. Objeto 5-2, autorizado, livre de restrições de altitude e velocidade, desça para 4.000 pés, ajuste 907. Afirmativo. Cuidado, LS da 10 com 805. Ciente, complexo final, chame 2, 18895, bom pouso. Frequência da 12? 1895. 1895. É. Obrigado. De nada. Objeto 5809, desça para 2000 pés, ajuste na 097, atrasado ele é sexo e pista na 0, arrasta e avisar. Desce para 2000 pés, 0107, vai reportar estabilizado no LS da 10, web 5808. 5809. Salvador, boa noite, gol 805, passando Simbra e Baixo da Vara. 805, vento 150 graus no 09, 3º pouso, pista no 0. 3º pouso na 10, gol 1805. S5808, completo final, chame TOI, 1-1-1-3-9-5. 1-1-1-3-9-5, completo final, S5808. Salvador, web 5809, na final, baixada travada. Boa noite, vai ter aproximação agora na pista livre, número 2, altímetro 1-0-1-7, web 5809. 1-0-1-7, aguardando a pista livre, web 5809. No 4, à direita, prossegue táxi na minha escuta, via Alfa e Juliette para o portão 01. É Alfa Juliette 01, cliente voo 805. Pista molhada, confirme? Pista só úmida, voo 805. Certo. Tan 3152, passa 5000 para 4000 pés para prosseguir na descida. Gente, desceu para 2000 pés, registro na 017, 3 ADLS, que foi piscina 0, está estabilizado. Utilizado de LS X-Ray 10, 2000 pés, vai estar estabilizado também. 509, pista úmida, tem livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus com 09 nós. Livre pouso, Ed 509, pista úmida, obrigado, senhor. Vou chamar 6258, a sua identificação, vou ir para o EDTAP, decido autorizar a parada nível de voo 050. Identificou, vai para o EDTAP, 050, a sua Número 258, prossiga. Informação em 90. Confirma o controle. 90. Número 2. Web 509, Solosino 8, à direita via Alfa, Kilo para o pátio 3, esse pátio à sua esquerda, via Kilo pátio 3, a posição prevista 05 do pátio 3, mesmo assim fica atento ao balizador, boa noite. Alfa, Kilo pátio 3, atento ao balizador no pátio 3, prevista 05, pátio 509, obrigado, boa noite. Localizador 3152, com capô vidro. Geral 52, chame Torres 295. 295, obrigado, Felipe. Boa noite. Torre de Salvador, boa noite, Altan 3152, estabilizado em LS, capô vidro. Passando Simbra com o trem checado TAN 3152, altímetro no 017. 0017 no altímetro, vai reportar Simbra, vai estar checado. 3152, passa Simbra no momento, baixado travado. Pensa 3152, pista úmida, o vento é 150 graus com 10 nós, com 10 nós, tem livre pouso, pista no zero. Positivo, pouso na 10, está autorizado para 3152. Solo 24, à direita, taxiway Fox, após Alfa e Juliette para o portão 62. Fox Alfa Juliette 612 é o portão, tá 6152. O Xaner 6258 desce para 2000 pés, ajuste na 096, Libre LS, repasse estabilizado. 2000, Libre LS, 1016. O Xaner 6258? 1017. Bola 714, essa é a identificação, chegada Mares, esse está no nível 050. 50, Ono 714. só pra confirmar a posição é 06, 63, 06? Sim, 62.